Antônio, Salvador, bom dia, tá 3520, com a informação Delta. Bom dia, 3520, identifique, chegar na mar e vê se mantenha nível 050. Identificou na mar e descendo ao 050, tá 3520. Controle, Sandro 520, teria possibilidade de voar em CAPE? 3520. Vitor Charlie Bravo, chame Recife, frequência 126.85, Vitor Charlie Bravo. 2020 para 2000, peste, autorizado ali, assim, aponte localizador, 3520. 2000, peste, autorizado, apontar localizador, 3520. Salvador, boa noite, bom dia, Gono 8 na 6. Noite no meio, identifique, chegada a mar e desça, mantém o nível de voo 050. Gente, voo 050, Centro Delta, Gono 8 na 6. Whisky Juliette, Juliette, prossiga. Juliette, na ponte de número 10, solicito autorização para Tubarão Reator 2 em marcha lenta por 5 minutos, já em acordo com a Infera. Sente acionamento dos motores em baixa rotação no portão 10. Está autorizado, reporta no corte. Whisky Juliette, Juliette. Juliette. Aqui, 3520. Complete aproximação, torre 18-6. 18-6, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, tá 3520 estabilizado, ILS X-Ray com campo à vista. 3520, boa noite, tráfego avistado, ajuste 1019. Por gentileza, confirme o senhor já com o trem baixo travado? Afirmativo, baixado travado, tá 3520. 3520, tem pouso autorizado na pista no zero, vento agora de 150 graus, com 119. Ok, pouso autorizado. 3520. 3520 no solo 39, libera pista, próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 04, nesta frequência da 3520. Direita, via Alfa Juliette para 04, autorizado, 3520, nossa escuta. Juliette, Juliette, o término do cheque de motores, sim, obrigado e bom dia. Bom dia, grato. Estabilizou no ILS, voo no 8 no 4. 8 no 6. Com quanto de aproximação, chame 2, 18612, voo no 8 no 6. 18-6, voo no 8 no 8, tô no 6. Salvador, boa noite, Gono 8 no 6. Boa noite no 6, tráfego avistado, ajuste no 019, check trem. Baixou e travou, 2019. Boa noite no 6, tem pouso autorizado na pista no 0, vento 160 graus com 089. Livre pouso, Gono 8 no 6. Boa noite no meio, no solo aos 48, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 05, nesta frequência, chegou 18 ou no meio. Alfa Juliette, terminal 1, boa noite. Obrigado. Salvador, bom dia, Detan, Mike, Hotel. Quem vem que chama o som? É o Tan, Mike, Hotel, Serra, senhor. Autorização de rebote, estamos na posição remota para a ponte número 1. O Mike Hotel Sierra tem autorizado o início do reboque, deverá reportar no através do portão 612 para seguir com o reboque, ok? Eu tenho a nave da Gol já autorizada até o portão 5. Reporte no através do 612, aguardando para continuar o reboque, Mike Hotel Sierra. Ok, Sierra, no através do 612, reportará.